Demissão marcada para amanhã às 8 da manhã. Autorização. Dono da propriedade, presidente. Meia-noite 40, dia 8 do 6. Lua cheia, quarta-feira, comecinho de mês. Hoje foi dia, fez 5 anos que eu saí do serviço, que eu tô sem trampo. Puta calor, não consigo pegar no sono. Ainda por cima, mó treta com os pernilongos. Mas isso é o de menos, o que preocupa é outra coisa. As contas, responsa, isso que dá insônia. Antigamente, no começo, eu até fazia uns bicos. Só que hoje em dia, parceiro, nem isso tá difícil, hein? Até pra quem é formado. Imagina pra mim, só com o mobral, mó acabado. Viro pra um lado, pro outro, quem disse que eu durmo? Toda noite é assim, sempre eu me pergunto. Por quê? Que ele teve que me mandar embora? Por quê? Será que tem que ser dessa forma? Ó, perder o emprego pra uma máquina que nem respira. Ou perder a vida na mira de uma máquina que atira. Falando em arma aí, lembrei do gatilho. Do meu patrão com o dedo no cão, pum. Demitir, foi tipo um tiro, demitir, acabou comigo. Demitir, aquela demitir, palavra ainda ecoa no meu ouvido. Demitir. É fogo. A máquina do desemprego fabrica criminoso. A máquina se tornou melhor que o homem. Uma máquina não pode substituir o homem. Mano, com defeito desativado. Automatização, tecnologia. Só que os direitos humanos cheira naftalina. Evoluíram os robôs, deixaram o amor arcaico. Não conseguiram a paz dos palestinos com os judaico. Aumentaram arco-íris, mas dividiram as cores. Falsificaram sentimentos, plastificaram as flores. Quem será que fabrica mais ladrão? Um partido ou uma superlotação? E na sua opinião, quem que é mais perigoso? Favelado bandido ou juiz criminoso? Porque um cresceu na miséria, o outro é pra Disney nas férias. Um fez a quarta série, o outro curso até na Inglaterra. Histórias tão diferentes, hoje em dia tão igual. Um chama beira-mar, outro lalau. Preconceito, exclusão, discriminação, é tudo... Máquina de fazer vilão. Comunicação global. E o que é real afinal? A única verdade real é a vida. Uma máquina não tem vida, não tem, não, não tem vida. Protocolos. Tá lembrado do meu patrão? O Zé Luco? Então, fiquei sabendo que ele perdeu tudo. Disseram que a esposa morreu, atropelada, o filho num assalto. Reagiu? Meteram a máquina, máquina. A mesma que tirou meu emprego, vai vendo. Deixou ele viúvo e sem herdeiro. Deixou mais um pai de família desempregado. Pronto pra buscar cesta básica, maquinada. Maquinada, enquanto o cérebro não der pau, nós vai indo. O homem tá aí a todo vapor, progredindo. Fez a metralhadora pra fabricar os mortos e a calculadora pra contar os corpos. O Zé vendeu tudo às máquinas, fechou a fábrica. Tá quase morrendo em cima do hamaca. Envelheceu, enferrujou, saiu de linha, tá lá. Dependendo da máquina até pra respirar. Só que a máquina de sentimento ainda bate dentro do peito e faz ele maquinar em cima do leito. Nas lembranças deixadas pela máquina fotográfica, no porta-retrato ele com a família em casa. Tempo bom que a tecnologia não traz de volta. Só mesmo a máquina do tempo, a memória que esquece da tia que morreu doente. De tanto trampar no Assinger, no Abrastemp. Talvez ele aprenda agora, ó, quase em coma. Que a vida vale mais com a máquina registradora. E que quando o amor não funciona mais, o mundo pifa. Ganância e cobiça, máquina mortífera. Um novo ângulo da questão. Ciência, evolução ou autodestruição? Quem vai decidir? O homem ou a máquina? Eu prefiro manter os humanos no comando. Que tal Deus?